prender-te a mim é impossível, ainda que digas mil coisas quando estás comigo. Eu quisera me prender-te e eu quisera convencer-te, porém tu sempre me tomas como amigo. E cada vez pões tudo mais difícil, e cada vez me fazes sofrer mais. Porém sigo o meu empenho porque te quero e não tenho, e só te quero prender a mim. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Te ofereço o coração, não me faças esperar. Quando olhas para mim, eu me animo a dizer-te, vida minha, que te quero. Porque ficas tão esquiva, só tu és a minha vida, e me tiras a ilusão que serás minha. E cada vez pões tudo mais difícil, e cada vez me fazes sofrer mais. Porém sigo o meu empenho porque te quero e não tenho, e só te quero prender a mim. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Apaixonar. Te ofereço o coração, não me faças esperar. E cada vez pões tudo mais difícil, e cada vez me fazes sofrer mais. Porém sigo o meu empenho porque te quero e não tenho, e só te quero prender a mim. Apaixonar. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Apaixonar. Te ofereço o coração, não me faças esperar. Apaixonar. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Te ofereço o coração, não me faças esperar. Apaixonar, apaixonar. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Apaixonar, apaixonar. Te ofereço o coração, não.